Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, nós estamos no capítulo 14 do Apocalipse do Cristo de Deus. É uma pregação para os simples. Na verdade, o que queremos mostrar é que o Apocalipse não é expressão do ódio do Criador contra as suas criaturas. Pelo contrário, é a carta, digamos assim, que alguém muito sábio, eminentemente sábio, divinamente sábio, manda para pessoas que não estão bem apercebidas das suas responsabilidades e, portanto, nações também. E as nações são formadas pelas pessoas para que não trilhem um caminho perigoso, porque senão as consequências serão funestas. E nós estamos vendo no capítulo 14 algumas dessas consequências, caso as criaturas não prestem atenção ao que diz o missivista celestial. Chegamos à ceifa, depois vem a vindima. Como nós vamos pregando aqui, no improviso, conversando com vocês, talvez não dê para chegar até a vindima. O tempo é um carrasco tremendo aí para o nosso trabalho. Também, se ficar grande demais, as pessoas podem dispersar a sua atenção. Vamos procurar sempre dar a dose certa. Vamos lá então. Evangelho Apocalipse de Jesus. Por que eu disse Evangelho Apocalipse? Porque o Evangelho é boa nova. O Apocalipse, como dizia o irmão Zarur, é a boa nova moderna. Então, Evangelho Apocalipse, sim senhor. Segundo João, capítulo 14, versículos 14, 15, em diante. Vamos lá. Tornei a olhar, e eis uma nuvem branca, e alguém sentado sobre ela, que se parecia com o Filho de Deus, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Então o anjo, que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra. Meus amigos e meus irmãos, que coisa séria, hein? Eu até vou continuar a leitura. Vamos ir até a Vindima. E a nossa conversa irá até onde for possível, diante do tempo. A Vindima. Então saiu do santuário, isto é, do altar, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Vejam vocês a enormidade do fato. Outro anjo ainda com foice. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Quer dizer, é a época de colhê-las. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, quer dizer, das sanções, da lei universal. Se não são observadas essas leis universais, essas sanções vêm mesmo. Há um governo no universo. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A ceifa. Eu ia só ler a ceifa, mas é necessário dar continuidade à vindima. A ligação é muito grande. Agora, quanto aos comentários, veremos depois. Pode ser que no próximo programa ainda estejamos na ceifa. Para quem não sabe, ligou agora, é o capítulo 14 do Apocalipse de Jesus segundo João. Ou São João. Nós estamos nos versículos 14, 15, 16. E tornei a olhar, e eis uma nuvem branca, e alguém sentado sobre ela. Vejam vocês, no alto, sobre uma nuvem branca, não é tisnada por nenhuma outra cor. E alguém sentado sobre ela. Para estar sentado sobre uma nuvem branca no alto, esse alguém tem que ser de grande responsabilidade, que se parecia com o Filho de Deus. Vejam que autoridade tem essa personagem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, além de estar sobre uma nuvem branca no alto. Sentado sobre ela, e se parecer com o Filho de Deus, Jesus, ainda leva sobre a cabeça uma coroa de ouro. E na mão, uma foice afiada. Quer dizer, para exercer uma justiça com a perfeição divina que dá a cada um de acordo com a obra de cada um. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz. Vejam que esse anjo vem gritando em grande voz. Por quê? É louco, por acaso? Não. É para ver se a humanidade o escuta. Por que que os profetas falavam daquela maneira? Não só os profetas do Velho Testamento, mas de todas as crenças. Vocês observem que eles vêm e falam com uma energia, até alguns dizem com violência na voz. É para chamar a atenção, mesmo aos ouvidos surdos e aos olhos que não querem ver, para a importância do aviso que eles trazem. E mesmo assim, a humanidade, para escutar, demora tanto. Por isso é que a Bíblia fala em povo de dura cerviz. Eu diria povos de dura cerviz. Há sempre aqueles que são tocados pela mensagem que vem do Criador para as criaturas, mas uma parte considerável não quer saber de nada. Por isso o sofrimento, aquilo que o amor não pode realizar, a mestrador vem e realiza. Versículo 15, então, e outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. É a época do julgamento. E esse julgamento aqui parece que não é um julgamento semelhante a outros julgamentos menores pelos quais a humanidade já passou. Então o anjo que estava sentado sobre a nuvem, que parecia com o Filho de Deus, tinha na cabeça uma coroa de ouro, passou a sua foice sobre a terra. Ora, na vindima também, no versículo 17, no versículo 18, nós podemos ler o seguinte. Então saiu do santuário que se encontra no céu, é a vindima, outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo, saiu do altar, que tem poder sobre o fogo, que tem poder sobre o fogo, observaram? E falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma a tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, é o versículo 19, e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Observaram? Um anjo saiu do altar, tem poder sobre o fogo, isso na vindima. Vindima e ceifa, ceifa e vindima tem muito a ver uma com a outra. O que é que isso lembra a vocês? Vamos voltar ao capítulo 6º e ao capítulo 7º do Apocalipse de Jesus. E também ao capítulo 8º. No capítulo 7º, depois vi quatro anjos em pé nos quatro cantos do mundo, conservando seguros os quatro ventos, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu já disse a vocês que esses anjos agem conforme o nosso comportamento. Deus solta esses anjos, por exemplo, os quatro anjos aqui em pé, nos quatro cantos do mundo, e que seguram os quatro ventos, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, quando a ira divina, para usar uma palavra que todos entendam, apesar de eu não gostar muito, é provocada além do limite da sua tolerância. Então eu retiro a ira divina e coloco a lei divina. Os países têm lei, não têm? Quando as leis não são observadas, vem o caos. Falo de boas leis. Que as leis ruins devem ser desfeitas, reformadas. Mas vamos ao quinto selo. Versículo 9, 10 e 11. Vejam que na vindima o anjo saiu do altar. Lembram-se? Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado, quer dizer, os mártires. Clamava em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazeres justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, quer dizer, foram premiados pelo seu testemunho diante do martírio, o testemunho pela verdade contra a mentira. Por isso receberam uma vestidura branca. E lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Não é somente a morte, foi baleado, foi enforcado, foi decapitado, foi envenenado. Não. É a perseguição, é a falsidade, é a calúnia que maltrata as almas que perseveram no bem. Então aqui há essas almas que pediam vingança, mas já aprendemos que a vingança dos santos mártires é ver a salvação dos que estão no erro. Não gosto muito de falar em pecado, porque até hoje, quando se fala em pecado, o pessoal pensa logo nas questões do sexo. Está vendo ali, vai uma pecadora. Ah, ali é um pecador, não sei o que, aquela coisa toda. Eu não quero absolutamente citar palavras que, de certa forma, estão viciadas. Estão dirigidas só num rumo. Então eu falo erros. Bom, aqui Deus pede a essas almas que estão debaixo do altar, do santuário, que esperem um pouco, porque é preciso fechar o planejamento divino. Há muito que se salvar ainda. Gente de todos os povos, raças, línguas. É preciso amadurecer. A história, os fatos precisam ser amadurecidos. Aqui estamos nós, na Ceifa e na Vindima. Mas antes vamos passar pelo versículo... Aliás, vou ler todos eles aqui. Pelo capítulo 8º. Às vezes eu quero ler um ou dois, mas eu vejo que faltam somente dois para completar. Então, leamos do versículo 1º ao 6º. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Nós vimos na Vindima que um anjo que tem poder sobre o fogo, versículo 18, capítulo 14, saiu do altar. Já vimos lá há pouco que sob o altar se encontram as almas dos mártires, que receberam vestiduras brancas e estão esperando que se realize a justiça de Deus sobre toda a humanidade. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma a tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Amadurecidas. Quer dizer, do capítulo 6º, 5º selo, até o capítulo 14, ocorreu um amadurecimento. Mas vamos ver a ação do anjo que tem o poder sobre o fogo, que aparece aqui junto ao altar no capítulo 8º, um incensário de ouro. Vamos lá. Quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Agora atenção. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quer dizer, as almas dos mártires, portanto santos, saíram debaixo do altar e foram para cima do altar. Com as suas orações, as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para fazê-las tocar. Vocês viram aí a ligação? Do capítulo 14, com o capítulo 6º, o 5º selo, capítulo 8º, o 7º selo, as trombetas, fatos políticos guerreiros, entre outros significados. Quando vem a ceifa, significa a execração de tudo que não atende às exigências espirituais dos povos, que vão secando pela força do materialismo consumista, pelo excesso de tecnologia, sem a humanização da tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou a favor do sucesso, do crescimento, do progresso. Eu estou falando no microfone diante de vocês. Mas Albert Einstein ficou preocupado quando viu tamanho avanço da tecnologia e não igual crescimento da humanidade. Por isso que eu digo, falta a humanidade à humanidade. Por isso é que nós precisamos fugir do domínio das bestas, que é a ação dos inimigos do reino de Deus. Quer dizer, de todos esses atos que maculam as criaturas humanas e as tornam indiferentes ao sofrimento. Nós precisamos cantar o cântico novo, conforme vimos no capítulo 14, no versículo 3. Esse mesmo capítulo, porque esse cântico novo, diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, entoado pelos 144 mil que foram comprados da terra, isto é, que se libertaram dessas convocações das coisas baixas. Esse cântico novo é a pregação do Evangelho e do Apocalipse. Não ao pé da letra que mata, ao sabor do ódio que divide e fanatiza, mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, que é o amor universal. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Cristo. Então assim façamos, para que possamos ser considerados, como ele diz no versículo 35 do capítulo 13 do seu Evangelho segundo João, seus discípulos. Se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser considerados como meus discípulos. E saibam que ninguém tem maior amor do que este, diz o Cristo também no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vivo. Que já vem em nossos corações para sempre. Thank you.